nas páginas do nosso caderno de cultura. O passeio é pelos corredores de sepulturas. Não tem visita em museus, cinemas, teatros. Só busca pra achar a quadra que o ente foi enterrado. A tradição é guardar num copo de recordação o chumbo retirado do fígado na operação. Pra lembrar que não subiu porque apavorou o médico. Se os homens colar comigo, cê dá desse cemitério na releitura dos altares de sacrifício. Governador só na mídia, não aceita pressão do terrorismo. Longe das câmeras suplica pra encarcerado, pra no mega evento esportivo não cometer atentado. O chovel podre vi delegados em favela oferecendo narcótico apreendido em 10 parcelas. Ficamos em casa atacando patrimônio público, porque o Estado democrático é artigo de luxo. Porque a política segue gerando transmissão ao vivo do gerente com 10 quilos de explosivo no umbigo. Se o cuzão fizer um gesto fora do combinado, é aparelho digestivo destroçado. Esse aqui é meu dossiê, montado nas zonas de abandono, com dados que não aparecem no relatório da ONU. É minha forma de militar e exigir justiça aos três que morrem extrajudicialmente por dia. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Aqui é amparo social, é gratificação faroeste, recompensa pro gambeco mais finado no casting. O plano pra sua carreira é alta rápida no SUS, pra chegar no CDP com os pontos soltando pus. O único texto oficial com efeito em área de manancial são os parágrafos do código penal. Denuncio que os autores da constituição cidadã nos faz sacar 45 pela carga da TAM. Que recebemos penas hediondas em julgamentos, porque acatamos a proibição das drogas sem questionamento. No mar de mentiras montam posto pra recolher soitão, pra te manter inofensivo diante da aniquilação. Faminto desarmado não invade condomínio, não reage a bala contra os grupos de extermínio. As mesas de decisões são puleiros de carniceiros que roubam diplomas e convidam médicos estrangeiros. Por isso é mantra de cada especialista no restaurante. Relógio na meia, orelha sem brilhante. Por isso invejo da nuvem azul, canal auditivo. Houve 900 milésimos, a balsa dos tiros. Esse aqui é meu dossiê, montado nas zonas de abandono, com dados que não aparecem no relatório da ONU. É meu manifesto contra quem investe em favelado, pra dar no 181, 5 mil por procurado. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. O âncora afiada no pânico não é divertido. Ele reclama quando diminui o morticínio. Quer morte mesmo sabendo que o palácio da alvorada empurra pro submarino com as toneladas. Sistema quer maternidade, paternidade precoce pra adolescente sustentar. Dependente concorre se a criança não planejada não for dispensada. Virar motivo pra fita amarela na cantina saudada. Nem com exagero chego no estágio surreal do antro onde realização ganha condicional. Onde seu carro é chipado pelo DENARC, esperando vocês levar nas estufas de cannabis. Luto pra que a informação valiosa não seja saber onde ficam as notas que o doleiro transporta. Queria o milagre da multiplicação de morte encefálica pros que oram pra propina maldita e abençoada. Rostos estampidos de AK e FAMAIS são os tiros de largada da corrida da paz. Da comemoração da instalação da campa pacificadora, é secretário de segurança fugindo de metralhador. Esse aqui é meu dossiê, montado nas zonas de abandono, com dados que não aparecem no relatório da ONU. É minha forma de protesto, imobilização, pra impedir que a Taurus ponha mais armas em circulação. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo. Atmosfera de tensão vai ser agravada no condomínio. Meu dossiê é o carro bomba da favela explodindo.